Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, eu tô vindo aqui para dar um recado para vocês, rapidinho. No domingo, agora, na reunião ontem, nós tivemos vários espíritos que trouxeram várias mensagens, e essas mensagens foram gravadas. Não vai ser como costuma ser, né, que a gente grava o vídeo com o espírito incorporado, não será assim. Será enviado esses áudios com espíritos trazendo mensagens. Foram vários áudios, porque foram várias pessoas incorporando e os espíritos trazendo mensagens edificantes, tá? Então, mais tarde, nós vamos começar a colocar essas mensagens. Eu só estou vindo para trazer esse comunicado para vocês, que nós recebemos essa direção da espiritualidade de postar esses áudios, de propagar essas mensagens que são muito importantes para todos. Então, mais tarde nós estaremos colocando. Teve sim uma mensagem gravada, como de costume, com o médium incorporado, né? Como costuma ser, mas teve essas outras mensagens também, tá? Então, eu tô vindo trazer esse recado para vocês, que nem sempre será o vídeo do médium incorporado. Muitas das vezes será o áudio com o médium incorporado. Porque é a orientação da espiritualidade que seja assim, tá bom, gente? Então, mais tarde tá entrando esses áudios para vocês, tá? Beijo grande, fique na paz de Jesus.